Ficheiro 1. Outlander, por Diana Gabaldon. Primeiro volume da saga, Nas Asas do Tempo. Tradução, Filipa Aguiar. Editora, Casa das Letras. Primeira edição, junho de 2010. Informação contida na capa. Claire leva uma vida dupla. Tem um marido num século e um amante noutro. Em 1945, Claire Randall, ex-enfermeira do exército, regressa da guerra e está com o marido numa segunda lua de mel, quando inocentemente toca num rochedo de um antigo círculo de pedras. De súbito é transportada para o ano de 1743, para o centro de uma escaramuça entre ingleses e escoceses. Confundida com uma prostituta pelo capitão inglês Black Jack Randall, um antepassado e sósia do seu marido, é a seguir sequestrada pelo poderoso clã Mackenzie. Eles julgam-na espia ou feiticeira, mas com a sua experiência em enfermagem, Claire passa por curandeira e ganha o respeito dos guerreiros. No entanto, como corre perigo de vida, a solução é tornar-se membro do clã, casando com o guerreiro Jamie Fraser, que lhe demonstra uma paixão tão avassaladora e um amor tão absoluto que Claire se sente dividida entre a fidelidade e o desejo, e entre dois homens completamente diferentes em duas vidas irreconciliáveis. Vive-se um período excepcionalmente conturbado nas terras altas da Escócia, que culminará com a quase extinção dos clãs na Batalha de Culloden, entre ingleses e escoceses. Catapultada para um mundo de intrigas e espiões que pode pôr em risco a sua vida, uma pergunta insistente martela os pensamentos de Claire: o que fazer quando se conhece o futuro? Um misto de ficção romântica e histórica, Outlander, Nas Asas do Tempo, já foi publicado em 24 países. Diana Gabaldon é uma escritora americana de ascendência mexicana e inglesa. Licenciada em zoologia, mestre em biologia marinha e doutorada em ecologia, foi professora universitária durante 12 anos. Neste momento dedica-se exclusivamente à escrita. Vive em Scottsdale, Arizona, com a família. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes deficientes visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. À memória da minha mãe, que me ensinou a ler, Jacqueline Sykes Gabaldon. Há sempre pessoas a desaparecerem. Perguntem a qualquer polícia. Melhor ainda, perguntem a um jornalista. Os desaparecimentos fazem parte do dia-a-dia dos jornalistas. Adolescentes fogem de casa. Crianças desgarram-se dos pais e nunca mais são vistas. Donas de casa chegam ao limite da sua paciência, pegam no dinheiro das compras e apanham um táxi para a estação. Banqueiros internacionais mudam de nome e desaparecem no meio do fumo dos seus charutos importados. Muitos dos desaparecidos acabarão por ser encontrados, vivos ou mortos. Afinal, os desaparecimentos têm explicação. Quase sempre. Primeira parte. Inverness, 1945. Página 13, capítulo 1. Recomeço. Não era um local muito provável para desaparecimentos, pelo menos à primeira vista. A estalagem da senhora Baird era igual a milhares de outros estabelecimentos que ofereciam cama e pequeno almoço nas terras altas da Escócia em 1945. Limpa e tranquila, com papel de parede floral desbotado, soalhos reluzentes e um esquentador na casa de banho operado com moedas. A senhora Baird era atarracada e afável, e não colocava qualquer objeção ao facto de Frank cobrir a sua minúscula sala de visitas, decorada com raminhos de rosas, com as dezenas de livros e papéis com que sempre viajava. Encontrei a Sra. Baird no vestíbulo, quando saía. Ela deteve-me com a mão rechonchuda no braço e tocou-me no cabelo. Credo, Sra. Randall, não pode sair assim. Vá, deixe-me prender aqui esta madeixa. Pronto, assim está melhor. Sabe, a minha prima falou-me outro dia de uma nova permanente que experimentou. Fica linda e dura, que é uma maravilha. Talvez devesse experimentar da próxima vez. Não tive coragem de dizer-lhe que a rebeldia dos meus caracóis castanho claros era obra exclusiva da natureza e não devida a qualquer negligência da parte dos fabricantes de permanentes. As suas próprias ondas, firmemente marcadas, não sofriam de tal perversidade. Sim, farei isso, Sra. Baird, menti. Só vou à aldeia encontrar-me com o Frank. Voltamos para o chá. Saí apressadamente pela porta, a caminho da rua, antes que ela pudesse detectar quaisquer outros defeitos na minha aparência indisciplinada. Após 4 anos como enfermeira do Exército Britânico, eu estava livre de uniformes e restrições, cedendo ao desejo de usar vestidos leves de algodão estampado, totalmente inadequados para as acidentadas caminhadas através das urzes. Não que eu tivesse originalmente planeado fazer muitas dessas caminhadas. Os meus pensamentos estavam mais voltados para dormir até tarde todas as manhãs e passar longas tardes preguiçosas na cama com Frank, e não para dormir. No entanto, era difícil manter o adequado estado de espírito lânguido e romântico com a Sra. Baird diligentemente a passar o aspirador do lado de fora do nosso quarto. Aquele deve ser o pedaço de carpete mais sujo de toda a Escócia, observara Frank naquela manhã, quando estávamos na cama a ouvir o ronco feroz do aspirador no corredor. Quase tão sujo quanto a mente da proprietária, concordei. Afinal, talvez devêssemos ter ido para Brighton. Escolhéramos as terras altas como destino de férias antes de Frank assumir o cargo de professor de História em Oxford, considerando que a Escócia, de certa forma, fora menos atingida pelos horrores físicos da guerra do que o resto da Grã-Bretanha e era menos suscetível à frenética alegria pós-guerra que contagiava pontos turísticos mais populares. Mesmo sem discutir o assunto, acho que sentimos ambos que era um local simbólico para restabelecermos o nosso casamento. Casáramos e passáramos uma lua de mel de 2 dias nas terras altas, pouco antes da deflagração da guerra, há 7 anos. Um refúgio tranquilo, onde nos pudéssemos redescobrir um ao outro, pensámos, sem perceber que, enquanto o golfe e a pesca são os desportos ao ar livre mais praticados na Escócia, o mexerico é o desporto de salão mais popular. E como lá chove muito, as pessoas passam muito mais tempo dentro de casa. Onde vais? Perguntei, quando Frank lançou os pés para fora da cama. Detestaria ver a pobre velhota decepcionada connosco, respondeu. Sentando-se na beira da cama antiga, começou a balançar-se devagar, para cima e para baixo, criando um rangido rítmico e penetrante. O ronco do aspirador no corredor parou bruscamente. Após 1 ou 2 minutos balançando-se, ele deu um gemido alto e teatral e deixou-se cair para trás com uma vibração de protesto das molas. Não pude conter uma risada abafada na almofada para não perturbar o silêncio sepulcral do lado fora. Frank ergueu as sobrancelhas para mim. Devias estar a gemer em êxtase, não a rir-te, repreendeu-me num sussurro. Ela vai achar que não sou bom amante. Vais ter de continuar por mais tempo do que isso, se esperas gemidos de êxtase, respondi. 2 minutos não merecem mais do que uma risada. Que rapariga sem consideração. Eu vim cá para descansar, lembras-te? Preguiçoso. Nunca vais conseguir colocar o próximo ramo familiar na tua árvore genealógica se não mostrares um pouco mais de empenho. A paixão de Frank por genealogia era outra razão para termos escolhido as terras altas. Segundo um dos encardidos pedaços de papel que ele transportava de um lado para o outro, um antepassado seu tivera alguma coisa a ver com os acontecimentos naquela região em meados do século XVIII, ou seria século XVII. Se eu acabar como um tronco sem descendentes na minha árvore genealógica, sem dúvida será por culpa da nossa incansável anfitriã lá fora. Afinal, estamos casados há quase 8 anos. O pequeno Frank Júnior será perfeitamente legítimo, sem precisar de ser concebido na presença de uma testemunha. Se vier a ser concebido, disse eu, pessimista. Ficáramos decepcionados mais uma vez na semana anterior à partida para o nosso retiro nas Terras Altas. Com todo este revigorante ar puro e esta comida saudável, como poderíamos falhar aqui? O jantar na noite anterior fora arenque, frito. O almoço fora arenque, em conserva. E o cheiro penetrante que agora subia pelo vão da escada sugeria, com elevado grau de certeza, que o pequeno almoço deveria ser arenque, fumado. A menos que estejas a pensar em mais uma edificante performance para a senhora Baird, sugeri, é melhor vestir-te. Não vais encontrar-te com aquele pastor às 10? O reverendo Reginald Wakefield, o vigário da paróquia local, iria fornecer algumas fascinantes certidões de batismo para a inspeção de Frank. Já para não falar na esfuziante perspectiva de que pudesse ter desenterrado alguns despachos bolorentos do exército ou algo parecido que mencionassem o famoso antepassado. Como se chama afinal aquele avô do teu tetravô? Perguntei. Aquele que andou a fazer disparates por aqui durante uma das rebeliões. Não consigo lembrar-me se era Willie ou Walter. Na verdade, era Jonathan. Frank aceitava placidamente o meu total desinteresse pela sua história familiar, mas permanecia sempre alerta, pronto para aproveitar a menor expressão de curiosidade como desculpa para me contar todos os factos conhecidos até à presente data sobre os antigos Randall e as suas ligações. Os seus olhos assumiram o brilho febril do professor fanático enquanto abotoava a camisa. Jonathan Wolverton Randall. Wolverton pelo tio da mãe, um cavaleiro insignificante de Sussex. Era, no entanto, conhecido pela alcunha um tanto arrojada de Black Jack, que adquiriu no exército, provavelmente durante a época em que esteve aqui colocado. Deixei-me cair na cama com o rosto enfiado na almofada, fingindo ressonar. Ignorando-me, Frank continuou com a sua exegese erudita. Ele recebeu a patente de oficial em meados dos anos 30, isto é, em meados de 1730, e foi capitão dos dragões. Segundo aquelas cartas antigas que a prima May me enviou, ele saiu-se muito bem no exército. Uma boa escolha para um segundo filho, como sabes. O irmão mais novo também seguiu a tradição, tornando-se cura, mas ainda não encontrei muita coisa sobre ele. De qualquer modo, Jack Randall foi altamente elogiado pelo Duque de Sandringham pelas suas atividades antes e durante a Conspiração Jacobita de 1745. A segunda, como sabes, especificou em proveito dos ignorantes na plateia, isto é, eu, com o Bonnie Prince Charlie e toda aquela gente. Nota de rodapé. Charles Edward Stuart, pretendente ao trono de Inglaterra, Escócia e Irlanda. Não sei bem se os escoceses acham que perderam essa, interrompi, sentando-me e tentando domesticar o cabelo. Ouvi perfeitamente o empregado daquele pub ontem à noite referir-se a nós como Sassenachs. Bem, por que não? Retorquiu Frank tranquilamente. Afinal, significa apenas ingleses. Ou, na pior das hipóteses, forasteiros. E nós somos tudo isso. Sei o que significa. Foi o tom com que ele falou que me incomodou. Frank procurou um cinto na gaveta da cômoda. Ele só estava zangado, porque eu disse que a cerveja era aguada. Disse-lhe que a verdadeira cerveja das Terras Altas exige que uma bota velha seja acrescentada ao túnel e que o produto final seja coado através de umas cuecas usadas. Ah, isso explica o total da conta. Bem, eu disse-o com um pouco mais de tato, mas só porque a língua gaélica não possui uma palavra específica para cuecas. Peguei nas minhas próprias cuecas, intrigada. Por que não? Os antigos celtas da Escócia não usavam roupa interior? Frank lançou-me um olhar malicioso. Nunca ouviste aquela velha canção sobre o que os escoceses usam por baixo do kilt? Provavelmente não aqueles elegantes calções até aos joelhos, observei secamente. Enquanto estiveres a brincar com vigários, talvez eu vá à procura de um nativo de kilt e lhe pergunte. Bem, tenta não seres presa, Claire. O reitor de St. Giles College não iria gostar nada. Na realidade, não havia ninguém a perambular de kilt pela praça central ou pelas lojas que a rodeavam. No entanto, havia várias outras pessoas por ali, a maioria donas de casa, do tipo da senhora Baird, às compras. Eram tagarelas e alcoviteiras e as suas presenças sólidas, de vestidos estampados, enchiam as lojas de um calor aconchegante, um esteio contra a névoa fria da manhã no lado de fora. Ainda sem a minha própria casa para manter, havia pouca coisa que precisasse comprar, mas gostava de dar uma olhadela às prateleiras recém-abastecidas, pelo simples prazer de ver muitos artigos novamente à venda. Fora um longo período de racionamento, de termos de nos abster de coisas simples como sabão e ovos, e mais longo ainda, sem os pequenos luxos da vida, como a água de colônia Leur Bleu. Os meus olhos demoraram-se numa montra repleta de utensílios domésticos, toalhas de chá e paninhos bordados para cobrir bules, jarras e copos, uma pilha de formas de lata para bolos e um conjunto de 3 jarras. Nunca tive um jarro na minha vida. Durante os anos de guerra, vivi, é claro, nos alojamentos de enfermeiras. Primeiro no Pembroke Hospital, depois numa base militar em França. No entanto, mesmo antes disso, nunca morámos tempo suficiente num só lugar para justificar a compra de um artigo como esse. Se eu tivesse tal peça, refleti, o tio Lamb tê-la-ia enchido de cacos de louça muito antes de eu poder chegar perto dela com um buquê de margaridas. Quentin Lambert Beauchamp. Que, para os alunos de arqueologia e para os amigos, Dr. Beauchamp nos círculos académicos, por onde transitava, lecionava e ganhava a vida. Mas sempre tio Lamp para mim. O único irmão do meu pai e meu único parente vivo na época vira-se de repente comigo nas mãos, uma criança de 5 anos, quando os meus pais morreram num acidente de viação. Na véspera de uma viagem para o Médio Oriente, na época, interrompeu os seus preparativos o tempo suficiente para tratar do funeral, desfazer-se dos bens dos meus pais e matricular-me no colégio interno, para o qual me recusei terminantemente a ir. Diante da necessidade de arrancar os meus dedos gorduchos da pega da porta do carro e de me arrastar pelos degraus da escola, o tio Lamb, que detestava conflitos pessoais de qualquer natureza, suspirou exasperado. Depois finalmente encolheu os ombros e lançou a sua sensata decisão pela janela, juntamente com o meu recém-adquirido chapéu de palha. Maldito chapéu, resmungou, olhando pelo espelho retrovisor e vendo-o rolar alegremente para longe, enquanto o carro continuava a descer pelo caminho de acesso a travar com o motor. Sempre detestei chapéus nas mulheres, de qualquer modo. Fixou em mim um olhar feroz. Uma coisa, disse em tom ameaçador, não podes brincar às bonecas com as minhas estatuetas de túmulos persas. Qualquer coisa menos isso, percebido? Anuí com a cabeça, feliz. E fui com ele para o Médio Oriente, para a América do Sul, para dezenas de sítios arqueológicos em todo o mundo. Aprendi a ler e a escrever com os rascunhos dos artigos científicos, a cavar latrinas, a ferver água e a fazer um sem número de outras coisas pouco próprias de uma jovem bem-nascida, até encontrar o historiador atraente de cabelos escuros, que veio consultar o tio Lamb a respeito de uma questão da filosofia francesa relacionada com a prática religiosa egípcia. Mesmo depois do nosso casamento, Frank e eu levámos a vida nómada de um jovem professor universitário, dividido entre conferências pela Europa e apartamentos temporários, até que a deflagração da guerra o enviou para o treino de oficiais no Serviço de Informações do MI6 e a mim para o treino de enfermeiras. Embora estivéssemos casados há quase 8 anos, a nova casa em Oxford seria o nosso primeiro lar verdadeiro.